você já se cansou das lutas do viver. Se a morte é teu querer, não dá pra ficar assim. Saiba que não há ninguém que vença sem lutar, que colha sem plantar. Por que não tenta outra vez recomeçar? Solução.